Yeah, yeah. Sozinhos não, vários aliados. Eric 12, DJ Bola 8. É isso mesmo, gangsta rap original, Perigo Leste. Mas vive isso aqui, do lado de cá. Bonnie, VDI, Everdose. Salve gangstas. O ritmo é nosso, trazidos de lá. O ritmo é nosso, trazidos de lá. O ritmo é nosso, trazidos de lá. Trazidos de lá, trazidos de lá. Meu ritmo é esse aqui e não tem como fugir. Inspirações ouvi, Dexter, Easy Sabotagem, B-O-N-E, do lado de cá, A-V-D-I, 12 bola 8 é nós que tá. Das ruas pro mundão, mandando a missiva, sem essa vacilão, mentira, aqui não vira. Esse é meu lado, entende? Com ele até o fim, já bolei um plano, mente que se foda o Zé Povim. Tá sempre da janela, escondido, só olhando. E diz com 9-0, acabou a diversão dos manos. Vejo os moleque correndo atrás de um troco zica. Vários se envolvem aí nas fitas, eles se pica. Quem tá no ritmo já sabe como é. O bang nunca para e dinheiro é o que nós quer. É na contenção, de noite sem parar. Lá no peão, construo no Viva La Raza. O ritmo é nosso, trazidos de lá. O ritmo é nosso, trazidos de lá. O ritmo é nosso, trazidos de lá. Trazidos de lá, trazidos de lá. O ritmo é nosso, trazidos de lá. O ritmo é nosso, trazidos de lá. O ritmo é nosso, trazidos de lá. Trazidos de lá, trazidos de lá. O ritmo é nosso, trazidos de lá. Lembra dos atabaque, vários santos pro ar. Aciona, ligou os meliante verdadeiro. Acende o... Evado, toma isqueiro. VDI, pra quem quiser ligar. As gatas nas quebradas pode vir admirar. Vem, vem, que as diva quer luxar. Olha as nave, vocês não querem entrar. G4, Civic, BM ou então umas Kawasaki, umas ninja na disposição. Se liga gata, que eu vou te mostrar. Como eu sou pesado, você não vai largar. Os recalcado, já sei como é que é. Olha nós de nave, morre de inveja, né? Original, gangsta da costa leste. Vê se não esquece, isso aqui não é um teste. No pescoço, pesado, olha os quilo, irmão. Poder paralelo, financia conexão. Várias quebradas, lugares pra chegar. Família miliantes, pra revolucionar. É só uns gole que eu vou aproveitar. Um whisky, tequila, absolute pra fechar. Me dá uns gole que eu vou aproveitar. Whisky, tequila, absolute pra fechar. O ritmo é nosso, trazidos de lá. O ritmo é nosso, trazidos de lá. O ritmo é nosso, trazidos de lá. Trazidos de lá, trazidos de lá. O ritmo é nosso, trazidos de lá. O ritmo é nosso, trazidos de lá. O ritmo é nosso, trazidos de lá. Trazidos de lá, trazidos de lá. Salve, salve, dá licença, deixa eu dizer. Mais um no ritmo das ruas de SP. Zé Povinho invejoso se ataca quando tromba os melians de rolê na quebrada. Tipo Luciano, de nave louca. O que era dos boy, agora na quebra a gente encontra. Sem miséria, traz o uísque, vamos beber. Aqui o lado é leste, agora o brinde fica pra você.